Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e eu já tive o prazer de cumprimentar o Miele. Bom, gostaria de lembrar que frio, calor, Miele, mais uma vez, sempre um clássico. Mas quem não. É você, desgraçado? Pô, mas quem sou eu, pô? Apresente-se! Eu sou o Sr. K, como sempre. Aqui é o JP, eu fiz um extra no Calígula. Meu Deus! Aqui é a Zagal e fecha na Prochasca. Você vai contar sua história, muito boa. Muito bem, amigos. Estamos em mais um Nerdcast. Hoje nós vamos falar de nudez na TV. Sempre um clássico. Seguindo a empolgação do programa passado que a gente fez sobre TV inteligente, né? Vamos ao outro extremo desta caixa mágica. Porque hoje em dia, cara, é tudo muito fácil, né? Com TV a cabo, Multishow, Canal Brasil. Canal Brasil queima filme da galera da Globo, né, cara? Sexy Hot, né? Playboy TV, tudo, né? Tem todas as facilidades. Reality shows na Globo, essas coisas, né? Temos acesso à nudez com muita facilidade. As novelas das oito, né, cara? Não, não, é verdade, novela das oito. E é na Palarósio, né, cara? Sim. Isso sem contar com a internet, né, cara? Que, cara, a internet, na verdade, o David Letterman fala isso, que a internet é uma coisa que serve para as pessoas verem as outras fazendo sexo. Esse é o motivo da existência da internet. Cara, fotologs, webcams que as filhas de famílias revelam toda a sua luxúria. Essas coisas fantásticas, né? Antigamente não era assim, não era tão fácil. Nós vamos lembrar este tempo. Antes, e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para nossos e-mails. Hoje eu quero agradecer a todos que mandaram bastante e-mails interessantes sobre a Nerdcast de TV inteligente. Mas não vai dar pra ler só um pouquinho, porque nosso Nerdcast hoje ficou muito grande. Então vamos ser rápidos. É, só os recados rapidinhos. É, agora nós estamos com uma novidade, que é o Mapa Nerd, o Mapa Mundi Nerd. É verdade. A última vez que eu olhei, ele estava com 221 nerds espalhados por 4 continentes, menos Oceania. Aham. Uhum. É Oceania, que, é sua, que eu né? sempre falei que é, né? É minha, sua. Lembrar, exatamente. O endereço é www.frappr. É, não é impronunciável. Foi propósito, né? .com/jovemnerd. www.frappr.com/Flamengo, né? Aham. Uhum. P de pato, R de rato, .com/jovemnerd. Isso serve para que nós saibamos onde todos os nerds que acessam o Jovem Nerd estão. É o Censo Nerd. É o Censo Nerd. Outra coisa é o nosso e-mail para mensagens de voz. Você que for usuário do Google Talk, cadastre lá o amiguinho nerdcast.jn@gmail.com e deixe seu recado. Ninguém deixou até agora, esse negócio não vai funcionar, está fadado ao fracasso. Mas nós tentamos. Algumas pessoas deixaram suspiros e lamentações, mas ninguém pronunciou nenhuma palavra até agora. Que beleza. Gustavo Batistone, São Paulo, SP, 22 anos. Uma pequena canelada, pessoal. A Super Nanny Brazuca não é brasileira, não. A mulher é argentina. Olha, é verdade, ela tem um pequeno sotaque. Ela deve ganhar muita grana pra, além de educar, suportar os brasileiros. Que meio idiota, cara. Whatever. Bom, ela foi uma canelada nossa, ela não é brasileira. Thiago Lee... Indignation Mode On, que ele botou aqui, mandou um e-mail indignado. 22 anos, Rio de Janeiro. Diz ele, Manhattan Connection? Manhattan Connection! Cara, me decepcionei com vocês, porque esse programa é o de mais direita da TV brasileira. Vamos lá, pra começar, eu vou rebater a cada loucura dele, a cada Indignation Mode dele, eu vou rebater. Rebatation Mode on. O que, sabe, olha, você pode considerar o programa de direita, mas eu digo que eu sou apolítico. E uma pessoa política, mesmo não gostando de política, nem de direita, nem de esquerda, pode assistir um programa de esquerda ou de direita. Qual é o problema de assistir um programa? Claro. Não é? Fidel Castro usa moletom da Adidas. Essa foi a melhor de todas, né, cara? Tá provado. Vamos lá. E aí ele continua. O nome do programa é em inglês, pra começar. Eu devo lembrar que o nome do programa que você está ouvindo é Nerdcast, não é? Isso. São duas palavras em inglês contraídas. Não, e Indignation Mode On é em inglês. Também em inglês. É verdade. Bom, vamos lá, ele continua. Ele se passa em Nova York, o centro da dominação global por influência. Ok. E daí? Ele se passa em Nova York. Você nunca teve a oportunidade de ir em Nova York. Se você fosse, você mudava a sua opinião. É verdade. Nova York é foda. Os apresentadores, apesar de esclarecidos, são totalmente a favor de uma rendição do país para conceitos de costumes e cultura norte-americana. Isso é uma opinião extremamente pessoal, porque eu vejo Manhattan Connection e eu nunca vi ninguém dizendo que o Brasil deveria se render ou de alguma forma absorver a cultura americana. Pelo contrário, eles falam bastante mal de certos costumes e falam mal de governo Bush e política externa americana e etc e tal. É um bate-papo sobre essas coisas, não sei como. E cacete, ele continua, o Diogo Manardi tá no programa. Esse cara, no dia que o Fernando Henrique esteve lá, ficou babando o ovo, falando mal do presidente Lula. Tudo bem que isso também faz merda. Mas o cara tem que ser imparcial nos comments, falando mal do Brasil, do povo brasileiro. Fala sério. Bom, cara, o Diogo Mainardi, ele é o cara que tem que falar tudo. Ele é assim, a vida dele é falar mal de tudo. Ele é o personagem, assim, do programa, como antes era o Paulo Francis. O Paulo Francis, etc. E ele é comportado lá do Paulo Francis, né, cara? E aí, bom, eu devo dizer que eu odiava também o Diogo Mainardi, até que eu entendi que ele tá lá pra criar discórdia mesmo. E eu posso dizer que eu discordo de 90% do que ele fala, mas é isso aí. Ele tá lá pra isso. E ele continua aqui falando que o líder do programa se acha o americano. Eu não sei por que o Lucas Mendes se acha o americano. Isso é uma opinião pessoal, etc, etc. E o programa já teve direitistas disfarçados como Paulo Francis, Arnaldo Jabor, que com um discurso bonito disfarçam a real intenção nos comentários. Qual é a real intenção? Que discurso direitista é esse? Eu não entendo. Eu devo ser um imbecil por ser apolítico. Eu sou um imbecil e não vejo discurso direitista. E se tiver, qual é o problema? Meu Deus do céu. Quer dizer, programas direitistas são proibidos. Sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas estão preocupadas com a influência norte-americana sobre nossas vidas, nossa cultura, nossa televisão, nossa comida. Mas ninguém percebe que 2/3 da população mundial é chinesa e que eles estão em todos os lugares, cara. Nós já fomos dominados e não sabemos. É verdade. Nós consumimos tudo que eles jogam pra gente consumir. É verdade. E temos um chinês pra cada... Dois chineses pra cada um de nós. É verdade. Os chineses estão aí. Raul Eloy, hello, 28 anos. Guantánamo. Ah, ele está preso em Guantánamo. Está preso em Guantánamo. Caros amigos nerds, venho por meio deste e-mail constatar uma coisa. Vocês são malditos. Foi só falar sobre catástrofe Nerdcast que o avião caiu na Amazônia. Meu Deus seguinte. Do céu, cara. Que horror. Venho pedir que algumas frases não sejam ditas. Primeira, tsunami no Brasil. Segunda, reeleição. Deve ser direitista, né? Terceira Guerra Mundial. Ai, ai. Caras, gostaria de ouvir um Nerdcast sobre lendas urbanas, teorias conspiratórias e peregrinações nerds. A arte em andar pelo centro da cidade em procura de revistas antigas ou importadas em lojas especializadas. Observação, eu sei quem é a portuguesa. Ah, chega de semana. Próximo e-mail. Eu ouvi falar em algum lugar que se o Lula for. Se houver reeleição, o Lula não vai ser considerado reeleito, e sim repetente. Ah, seu maldito direitinho. Davi Salazar, 25 anos, Rio de Janeiro, da família Salazar, Jack Bauer. Olá, nerd do Jovem Nerd. O site está de parabéns e me divirto cada vez mais com o Nerdcast. No último Nerdcast sobre TV inteligente, em um determinado momento perguntando se existiam mitos nacionais ou locais ou algo assim. Pois vão alguns. comer leite com manga mata. Essa é verdade. Manga e leite. Sabe por que que existe? Por que que existe? Que era pra impedir os escravos de roubarem o leite da casa grande. Ah, não acredito, sério? Eles davam manga pros escravos comer, que manga dá em tudo que é pé. Uhum. E aí falava, olha, se comer leite com manga, mata. E os escravos não tomavam leite. É isso. É verdade, é verdade. Que beleza. Outra coisa que apontar para estrelas dá verruga no dedo. É, outra, espelhos atraem raios durante tempestades. Esse eu já ouvi muito. Isso deve ser porque os espelhos antigamente eram feitos com folha de prata, né? Não, até hoje. Que é um metal. Hoje é outra liga, né? Mais prata. Mas tem... Ah, eu acho que tem prata, mas não deve ter na quantidade que tinha antigamente. Mas, porra, não dá, cara, pra atrair um raio. Não sei. Talvez, né? Que nem aquela do piercing que atrai raio. O piercing, lembro. Você tinha que ter um... Atrai, realmente atrai, se o piercing for do tamanho de uma maçaneta. Exatamente. E ele continua dizendo uma sugestão para o Nerdcast, ufologia, caso vocês gostem, etc. Muitos nerds pedindo Nerdcast sobre ufologia e arquivo X, eu vou convidar etc. meu sogro para participar. Pô, você tá em São Lourenço, cara, aí só tem especialista. Agora uma observação acerca da identidade... Ah, meu Deus, tá bom. Sempre isso. É, eles acham que a portuguesa é a senhora Azaghal. E que... Existem três vertentes. Tem quem acredita que é a senhora Azaghal, quem acredita que é a irmã da Ágata, que já tem que acreditar que é a Ágata. E tem que acreditar que é a sua irmã. A minha irmã. Que... Apesar de ter dito que eu não tenho irmã. Tudo bem, vamos lá, vai lá. Olá, caros amigos do Jovem Nerd e, claro, o Azaghal Mestre do Universo. Bom, eu até que enfim eu começo a ser respeitado como mereço. Meu nome é Flávio, 23 anos. Este e-mail era para ser enviado dentre Nerdcasts 32 e 33. Porém, esta vida de trabalhador em São Paulo é f***. Levei 3 dias para jogar o MP3 que tinha feito o download para o meu Generic Pod. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte. O Nerdcast 32 foi muito bom. É o jogo de tabuleiro. Uhum. Porém, deviam mudar o título dele para Histórias de Nossas Vidas. Ou coisa assim. Porque a melhor parte do Nerdcast, com certeza, foi essa do Play Sarajevo. Quando escutei isso, quase chorei de tanto rir. Foi muito bom, cara. Ai, ai, que dia. Ele continua, esse Nerdcast 33 sobre pontes foi muito sobre pontes. Eu estava em dúvida de qual tipo de ponte construir e após escutar todas essas informações sobre pontes, tudo ficou mais claro. Muito obrigado, Nerd. Bom, é isso. Continuem contando sobre as coisas engraçadas sobre vocês, que é o que vale mais para boas risadas. Você vai conhecer outros grupos sociais de natureza bem diferente. Você vai ver quem são, o que pensam e como agem os militantes destes estranhos grupos sociais. Voltamos e eu acho que nós devemos fazer duas coisas. Primeiro é dividir por canais, eu acho que é a forma mais organizada. Uhum. A gente fala de cada canal separadamente. E a outra que acho que a gente deve botar um filtro distorcendo nossas vozes pra gente não se comprometer muito. Não, eu quero fazer uma previsão primeiro. Esse vai ser um Nerdcast cheio de calado, cara. Até porque vocês têm uma mania, cara. Toda vez que eu falo que alguém comeu, alguém eu levanto. Não é pra cara. Eu já fiz esse pré-teste uma vez, mas vale novamente. É, muito bom. Ah... Bem, vamos começar com a clássica Rede Manchete, a pioneira na nudez televisiva. Ah, a Rede Manchete, que saudade da Rede Manchete. Não, mas a Rede Manchete foi substituída pela Rede TV, também é muito boa, né, coisa. Mas a Rede TV baixou o nível absurdamente, né, cara? A Manchete, ela fazia com uma certa classe. Ela usava uma capa jornalística, cara, documento especial, televisão verdade, cara. Conte. Isso é espetacular. Conte. Eu lembro documento. De um programa... Fala o que é o documento especial, pra quem não assistiu Manchete. O documento especial era uma espécie de Globo Repórter. Era o que ficava no meio entre o Globo Repórter e o Comando da Madrugada. Ah, o Comando da Madrugada era o melhor. E sempre era uma denúncia, um programa sério e um programa de sacanagem. Uhum. Então eles iam, sei lá, nos inferninhos, teatros pornô da Lapa, sabe? Uhum. E aí ficavam filmando filmando os caras transando e... Que beleza. E aquele inferno. Eu lembro de um programa que foi o melhor de todos, que era sobre pôster de borracheiro. Que clássico, hein? E aí eles pegaram uma dessas gostosas genéricas e mandaram uma mulher completamente pelada pra dentro de uma oficina, cara, de borracheiro. Deus. Cara, é impagável. A cara dos mecânicos. Porque eles estão trabalhando, os caras... A câmera entra junto com a mulher. Os caras não acreditam, cai ferramenta no chão. É carro, cai em cima do cara. Agora você falou de teatro pornô. Algum de vocês já foi no teatro pornô? Eu não. Não. Eu já fui, cara. Não! Não acredito. Eu fui numa peça uma vez... que era no teatro lá no, na praia do Botafogo. Aquilo virou Igreja Universal agora, sei lá, alguma merda. Assim. Mas na época eu fazia umas peças de pornô. Né? Só isso? Tu quer que eu conte o que aconteceu na peça? Pensei que... Não, pensei que você ia ter alguma história insólita, mas tudo bem. Pantanal. Pantanal foi um divisor, cara, de fronteiras. Qual era o nome daquela gostosa, veio vesga? Qual era o nome dela? Era... Juma. Peraí, Juma. A Juma. Não, que Juma, cara? Tô querendo... Cristiano Oliveira, não. É Cristiano Oliveira? Então, isso, é a Juma, essa. Pô. É Juma? É, então, eu não queria lembrar o nome da atriz. Eterna Juma. Reza a lenda que ela era uma obesa gigante, perdeu 500 quilos e ficou gostosa. Que isso? Não sei se é verdade. É mesmo? Eu ouvi falar disso também. Você sabe que teve uma vez que o Vesgo e o Silvio encontraram ela e... Ela olhou pra cara do Vesgo e falou assim... Olha, você não é Vesgo ali, mas você é! Na cara, né? Cara, eu lembro que Pantanal era um apelo inacreditável, porque... É, no primeiro episódio, eu acho que foi o episódio inteiro de pessoas, mulheres peladas, sabe? E aí as pessoas... O boca a boca é impressionante. Na época não tinha internet, cara. Mas todo mundo ficou sabendo disso, cara. Uhum. E foi a maior audiência da Rede Manchete, acho que todos os tempos. Desbancou a Globo, o ano passado. O segundo episódio, que todo mundo ficou sabendo que tinha sacanagem. Foi, cara? É. Te falando. Ah, e aí a toda mulher que tava no Pantanal... Esse barulho irritante... É o fio do Fred que tá ruim. Cara, controle seus fios, pelo amor de Deus, cara. Pô, o primeiro episódio não foi a Cássia Kiss com os peitos de fora, quando ela ainda era gostosa? Que isso? É, cara, pô, todo mundo apareceu pelado, cara. A Cássia Kiss fez Pantanal? Até quem não tava na novela queria aparecer pelado lá. A Cássia Kiss fazia? Fazia, ela era mãe da Globo. E não apareceu pelado, cara. Quem? O Velho do Rio. Que Velho do Rio, cara? Ele assistiu mesmo. Não viu Pantanal? Eu não vi o Pantanal, não. Ele assistiu mesmo. Caralho, super vertido. Cara, mas não tinha internet, né? Tinha que usar esses recursos. É verdade, verdade. A internet tá aí pra facilitar. Exatamente. Tinha um outro programa... A Manchete também tinha outras novelas, né? Veio Ana Raiz e a Trovão, que também teve no Dex. Foi uma tentativa de continuar o hype do Pantanal, não foi? É, mas não teve funcionou. Teve uma com as sereias também, não teve? Puta, teve uma com as sereias, cara. Eu não lembro o nome. Também não lembro, não. Mas rolou umas sereias. O bloco tava maluco, sim, né, cara? Cara, vamos tirar pra tudo que é lá. A Manchete não foi também que exibiu aquele Dona Beja? Dona Beja. Dona Beja. Foi uma, pô, no começo da Manchete. Foi antes do Pantanal. Era Maitê Proença pelada em cima de um cavalo. Toda hora pelada na cachoeira, né? Exatamente. O cavalo tomava banho na cachoeira naquela época. É, Lady Godiva na cabeça. Agora, tinha um programa, cara, que era o melhor de todas na Manchete, cara. Tinha um programa que chamava Cinemania. Vocês lembram desse programa? Cinemania. Mas Cinemania falava era um programa de cinema geral, convencional. É, e tinha um... Na Manchete? Sim, ele falava de cinema geral, passava domingo à tarde na Manchete. E tinha um só bloco que era de sacanagem, né? À noite, cara, ele tinha uma hora a mais de programa, tinha 2 horas de duração, com um bloco de 1 hora sobre filme pornô, com cenas reais dos filmes, aparecendo, mostrando tudo, sem tarja nem borrão, cara. Isso! Tô te falando, cara. Cara... Eu acho até que era a parada mais explícita que teve em TV aberta, foi esse Cinemania. Foi, cara, foi muito agressivo, cara. Eu lembro que tinha um era filme que era... Mais explícita. A Ilha dos Prazeres. Passavam sempre. Mas passavam cenas, assim, esse filme é muito bom, eu dou 5 estrelas. É, exatamente. Confira a novidade, Ilha dos Prazeres. Isso é antes de existir Batman, né? Se existisse Batman, os caras iam loucura. Mas que mais? Ai, cara. Sexta Sex. Sexta Sex era filmes, né? Assim, não era tão divertido quanto os outros tipos de apelo, né? Uhum. Mas rolava sempre. Então, toda sexta-feira, meia-noite, uma hora da manhã. Era aqueles filmes softcore, né? Que não aparece nada, né? Só aparece o cara se esfregando a mulher. Minha mãe pela esfregação. É, até dá a entender, né? Parece um peitinho, uma lapa de bunda, mas o negócio. Tinha que ser numa posiçãozinha assim que não mostra nada. Essas paradas, essas pessoas que gravam esses troços, elas realmente só ficam se esfregando, né? Não há necessidade de... Eu acho que não, cara. Depois o saco do cara explode, né? Mas tudo bem. Só o Antônio Bandeiras que não consegue. Ele tem que comer a mulher que ele tá fazendo cena de sexo. Por quê? Eu ouvi falar. Todas as cenas de sexo dele, ele comeu a mulher realmente. Isso vem daquele filme que ele fez com a Angelina Jolie, não foi? Isso, que parece veio tudo mesmo, desse filme, né, cara? Na Manchete passava muito cinema nacional, né, querido? É, não, tinha sessão, era sexta-feira, era sábado, que era sessão de cinema nacional, que não vale citar aqui, assim, só como uma referência, porque cinema nacional merece um programa à parte. Verdade. Né? É cinema nacional, e... que você quer dizer é a fase porno chanchada. É claro, não existe cinema nacional depois disso, né, cara? Pô, existe outro tipo de cinema nacional. Eu fui ver aquele primeiro, primeiro filme que saiu da retomada. Era o Pequeno Dicionário Amoroso. Uhum. Cara, primeira cena parece o José Wilker. Eu falei, opa, há potencial. O José Wilker, quem conhece esse chato afetado cinematográfico, cara, não sabe quem é o José Wilker, cara. Pô, Canal Brasil, né, cara? Tá lá pra... O mineiro só é solidário no câncer, amigo. Aí o Zé levanta a mão e eu esperei um puto que pariu, né? Vai dar uma porrada na mesa e vai soltar o palavrão. Aí ele, pô, bate na mesa. Vossa Excelência, o senhor deve entender que eu... Ih, rapaz, não vai ter sacanagem nesse filme. Tem dois porra, um merda e não rola um peitinho no filme inteiro. Eu não vou ver essa porra. Bons tempos da Lucélia Santos, né, cara? Pô, o melhor filme de cinema nacional que eu vi foi uma história da Branca de Neve em que o caçador era o Costinho. Caraca, cara! Branca das Neves era o nome desse filme. Exatamente. Que a Branca de Neve até era uma mulata, pô, maneiríssima, que fazia umas comerciais do atum coqueiro, atum... ela era fantástica, o Costinha era o caçador, o Costinha era o pegador geral. Cineband Privé. Olha. Cara, Cineband Privé era um clássico das sextas-feiras também, concorria com Sexta Sex. Não era sábado? Tinha um sábado. No começo ele era sexta-feira, depois ele passou pra sábado. Ah, tá. Entendi. E aí sexta-feira começou a passar Emanuele, toda sexta-feira ele passava. Ah, Emanuele era muito bom. Porque Emanuele tinha uma certa carga dramática, né, cara? Uma historinha, uma, né? Uma vez eu vi a Emanuele salvar o planeta Terra, cara, de uma invasão alien. Ela saiu transando com tudo quanto era ET e salvou o planeta, cara. Mas a Band, ela é responsável, o Luciano Huck, na verdade, pela Tiazinha, que foi um outro frisson. Depois daquela época das novelas da Manchete, não sei o que lá, o negócio, né, deu uma maneirada, vamos assim dizer, né? Sim. E aí voltou com a Tiazinha esfregando o rabo na cara do país inteiro. Pois é, então as pessoas tinham esquecido. Rabo, né, as pessoas tinham esquecido desse mundo, né, cara? Que existia esse mundo. E aí, de repente, vai Tiazinha, vai. Eu acho que entre esses dois fenômenos, né? Vocês não podem deixar de citar, por exemplo, a Alcova. Não, mas a gente vai chegar lá, viu a certa reprise. Não, mas a Tiazinha foi depois, cara. Não. A gente tá perdendo uma fase muito importante. A gente tá fazendo por canal. Não, a gente tá indo por emissora, cara. A gente tá indo por emissora, o Fred quer ir na ordem cronológica. É óbvio, ordem cronológica. Cara, mas olha só, a Tiazinha, ela trouxe de volta em âmbito nacional. É, pois é. Alcova é só eu, você e o Jovem Nerd e o Paulo. Não, o Jovem Nerd eu acho que não viu Alcova. Eu tenho a impressão que ele não viu Alcova. Eu conheço de nome. De nome é ótimo. Eu conheço de nome. É, não me é estranho. Esse é o tipo da coisa, cara, que ou você sabe ou você não sabe. Ou você viu ou você não viu. Alcova não tem jeito. Eu lembro o nome, eu lembro que era proibido. Alguma coisa assim. Ah, então você não... Mas Bandeirantes. Bandeirantes. Depois a tiazinha foi feiticeira e agregada, né? Que isso, feiticeira não, a tiazinha era muito era uma gracinha. A tiazinha, a feiticeira parece o He-Man, cara. Não, peraí. A feiticeira tem três fases. Tem a fase dela magrinha, bonitinha. Tem a fase, ó meu Deus, que mulher gostosa. E tem a fase He-Man. Concordo. Ultimamente, a última vez que apareceu, tava He-Man. Parecia um... E teve um programa também, As Aventuras de Tiazinha, que era uma merda foda, mas ela tava de fio dental pra cima e pra baixo. Valia a pena. Ela fez até uma revista, não foi? Foi. Ela teve uma especial... A revista é excelente. Olha. Atualmente na Band, a gente tem os programas do Gilberto Barros. Não. O Leão, é. Mas o que tem de nudez lá? Cara, o Leão, ele revive os bons tempos do Viva a Noite. Viva a Noite! Não chega a ter nudez, mas ele tem aquelas assistentes de palco... com mini saias e fio dental, e a câmera, ela fica no chão. Agora acabou esse negócio de... Ela gira e aparece a bunda quando o vestido levanta. Não tem mais isso. A câmera fica no chão. Eles contrataram um cameraman anão. Deitado. E fora isso, tem a famosa lá, prova do tubo. Em que eles botam um convidado homem e uma convidada mulher com um vestido branco, transparente, curtíssimo. De fio dental, é claro. E aí a pessoa, quando erra, o tubo enche de água e aí o vestido levanta, fica transparente, é o festival. Ah, que beleza. Eu nunca vi isso. É, assista. Qual o horário? Qual o horário do canal, por favor? É a Band. Mas acho que quer dizer que isso é o de mais picante que a Band tá passando também? É, cara. É uma decadência, pô, pra galera que curte uma sacanagem muito grande. É. Decadência pornográfica. Gostou? Show da Xuxa. Ah, não. O show da Xuxa também é pornô, cara? Vamos falar da... Cara, o show da Xuxa é uma introdução a esse mundo. Porque uma criança de 5 anos, cara, que tem o quê? 50 centímetros de altura, só tem uma visão das paquitas, cara. Eu me lembro de um evento... E é de trás, cara. Não é pela frente. Eu me lembro de um evento no show da Xuxa, na verdade, dois, que aquilo marcou a minha vida. O quê? Primeiro, a Xuxa desce da nave, levanta os braços e fala: "Oi, amiguinhos!" Estava sem sutiã, com aquela camisetinha de tela. Olha que ótimo. Meu irmão... Você viu isso ao vivo ou na TV? Ao vivo. Ah, que beleza. Eu não fui pra escola. Você tava lá no palco, cara? Não, você foi no show da Xuxa? Não. Não me expressei mal. Eu vi ao vivo pela TV. TV. Ah, pô. Cara... Não saí de casa, sacou? Aquilo ali foi... Ficou anêmico, né, cara? Foi uma atrás da outra. Olha, chorando já à noite. Ai, meu Deus. Eu fui no show do... Eu fui no show da Xuxa. Eu fui... Não consigo. Tu foi? Essas coisas, eu fui na Xuxa, quieto, mas na época aí. Da Manchete. Você foi no show da Xuxa? Na época da Manchete fui, tinha 4 anos. Cacete. Bom, essa foi a primeira. E a segunda situação da Xuxa. Tinha uma brincadeira com skatezinho, alguma coisa assim, tá? Uhum. Aí uma daquelas paquitas gostosíssimas, né? Ela ia meio que sentar no skate. Não lembro o que ela ia fazer. Eu sei que a paquita gostosa chegou assim no canto, sabe? Tipo, puxando no canto, falando: "Faz isso, vai aparecer a calcinha." E ela olhou pra paquita e falou: "Não tem problema não, olha só." Pegou a mini saia e pô! Levantou. Caraca. Ela tava tipo com um sanquini por baixo, sacou? Aqueles calcinhos enormes de vovó. Onde é que você viu? Eu tenho uma passagem com a Xuxa também, cara. Ai, uma vez a gente tava num carro, nós éramos 5 caras tendo carro, moleque, 18, 19 anos. Aí um amigo meu virou assim, era de madrugada, já voltando, falou: "Encoste naquele carro ali que eu vou azarar a loura." Quando a gente encostou, cara, o cara olhou e virou pra dentro assim, de volta, caraca, é a Xuxa! Todo mundo olhou pra dentro do carro, né, cara, e tava a Xuxa e a Marlene Matos no carro mesmo, no, tipo picape. Que beleza. Aí ela deu uma acelerada, veio por trás do carro com as seguranças dela, o cara... meteu o bração pra fora, começou a dar um tapa no capô do nosso carro, assim, foram fechando o carro, e a gente teve que virar ali na rua do canal, como quem tá chegando na Gávea. Que meu Deus! IPS. Então o cara forçou a gente a virar ali no canal, só tinha porrar em frente àquele colégio, André Molá, saca? Meu Deus, cara! Você foi hostilizado pela chuva. Que beleza. Eu precisava ver a cara do meu amigo quando ele virou pra dentro do carro de volta assim e falou, cara, é a Xuxa. Outro momento clássico da Globo era aquela novela Vamp. Mas a Vamp também teve sacanagem, cara? Cara, não a teve, Vamp, não, no primeiro episódio, aparecia a Cláudia Ohana pelada, e a Cláudia Ohana é famosa por sua... Né? A Cláudia Ohana, eu te digo, estilo Alcoba. Ou você viu ou você não viu. Cara, impossível. Novela das sete, não é possível. Cara, não aparece o biquíni de pelo, close no biquíni de pelo. Biquíni de pelo. Mas aparece a silhueta, amigo. E a silhueta dela tem uma esponja no meio das pernas. O Bob Esponja. Né? Tá lá o Bob Esponja. E aí ela mergulha na água, naked. Ué. Vocês não lembram de Fera Radical? Fera, caraca, não lembra? Fera Radical. Cara, Fera Radical passou duas vezes na televisão. De Fera Radical. A primeira vez que passou, mais um dia sem a escola. Na que passou, quando começou naquele Vale a Pena Ver de Novo, Fera Radical. Aí tu chegava correndo no colégio pra assistir Fera Radical. Não, chegava todo dia cedo pra gravar. Porque eu sabia, cara, Malu Mader entrando na água de camisetinha branca e calcinha, ela entra e sai no ar. Ai, ai. E eu posso comprovar isso que eu tenho a fita gravada aqui até hoje. Meu Deus, que beleza. Pô, Malu Mader, essa mulher é linda. Até hoje ela é linda e, pô, pelada? Ela nunca saiu pelada na Playboy, mas tá lá na fita gravada, se mexendo, falando com o Evandro Mesquita. Que beleza. Tiveram outras, né, cara? Outros seriadinhos, tipo A Muralha. Teve um bom também, que foi o Sorriso do Lagarto. Tu, você tirou uma do Vera Fischer. Baú, hein? É verdade. Era Fischer pela dona direto. Tinha um seriado que eu gostei muito, que era O Besouro e a Rosa. Nossa. Pensei que você ia falar do Araponga. Araponga era ótimo, cara. O Araponga colecionava calcinhas. Araponga foi a parada mais genial que já teve na Rede Globo, cara. E também tinha umas mulheres peladas no Araponga. Tinha até uma que é parente do Tucano, alguma coisa, amiga do Tucano. Como mesmo? É que é, cara? Para tudo. Beleza. É, cara, uma moreninha que é alguma coisa do a ver com o Tucano. O Tucano conhece ela de alguma forma. Beleza. Eu esqueci o nome dela, cara. Ela era namorada do Tuca Maia, no Araponga. Excelente. Nessa Besouro e a Rosa apareceu aquela Carla Marins, lembra dela? Ah, Carla Marins. Baixinha. Isso, ela tinha uns colchões, cara. E aparece ela subindo pra botar o não sei o que em cima da árvore. Meio. Close por debaixo e o besouro ataca. É aquele besouro que. Gabriela, cara, canela, né? É aquele do besouro que tirava as virgindades das moças? Isso, exatamente. Nossa, que beleza. Isso é Nelson Rodrigues? Não, Besouro e a Rosa não. Nada a ver com Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues é engraçadinha, seus amores e seus pecados. Excelente. Alguém já comprou o DVD? Porque eu não comprei ainda. Eu tenho que comprar, cara. O Natal tá chegando, né? Uma sugestão aí pra vocês. Pois é. É, pô, bicho. Alessandra Negrini, né? Apareceu do nada, fazendo engraçadinha. Ficou. Apareceu. Veio que veio, né, cara? E mandou muito bem, cara. E não é só ela, cara. Na segunda fase... Tem Mila Cristina. É verdade. Ah, Mila Cristina. Lembra, David, aquela de vez colegial. Que a gente viu... Olha, ai, que beleza. Lembra aquela vez que a gente viu a Alessandra Negrini lá no... Botequim Informal, lembra? Lembro, cara, com aquele Otto mendigo, cara. Mulher na mano mendigo, muito revoltante. Que isso? E Tieta, tinha nudez? Não lembro, tinha. Lembro. É, Tieta era... Acho que não. Era picotado, né? Tinha um novelão mesmo. Ah... Voltar um pouquinho no tempo na Globo, tinha Chacrinha. Chacrinha, né, cara? Rita Cadillac, que hoje em dia é atriz pornô. Que beleza, né, cara? Olha o que que deu, né? Eu defini como pornô geriátrico. Comendo a vovó. Comendo a vovó, cara. Agora vai ter a Gretchen, né, cara? Já tem um release solto aí na internet, cara, que é apavorante, cara. Tinha um cara que trabalhava comigo na fábrica que dizia ele que comeu a Rita Cadillac na década de 70 algumas vezes. Algumas vezes. Eu vi um show da Rita Cadillac. Olha só, cara, o João Paulo é um cara que ele tem que ser respeitado, porque, né, cara, ele fala de conhecimento, né, cara? É, eu vi um show da Rita Cadillac em Piraí, não, rapaz, num lugar perto de Resende. Um show pra caminhoneiros num posto de gasolina. Puta que pariu. Vocês falaram de hardcore, cara, porque, porra, é pesado, cara. Porque foi um cliente meu, dono do posto, que patrocinou meu o show. Meu Deus, cara. Eu assisti lá com ele na área VIP. Quero ficar em cima do caminhão. Atualmente, né, a gente tem Big Brother, né? Big Brother. O Big Brother foi... Ele mostrou em algum desses Big Brothers a menina que fez sexo na casa. Sim, era uma tal de Xana, não era isso? Não. Xana, Chavasca. Xana, né? Assim. Proxasca também. E ela, e a Globo mostrou, e aí foi processos e protestos. Mas processo por quê? Por parte de quem? Porque as pessoas se sentiram completamente surpreendidas com o mau gosto da programação, e as crianças e sei lá o quê, e aí meteram processos e processos. As criancinhas. Nossa, as criancinhas! Sempre o papo das criancinhas, cara. Aqui nos Estados Unidos, há 2 anos atrás, num Super Bowl, que é o evento do ano. A gente sabe do cara. Causa disso, cara, todos os jogos agora tem um delay de 5 segundos do que tá acontecendo pra imagem que passa na televisão. Uhum. Vocês acreditam nisso? Meu Deus, que é pra dar tempo de cortar qualquer coisa. Exatamente, tem 5 segundos. Não, 5 segundos é até pouco. O VMA da MTV teve 5 minutos de delay. Meu Deus, cara, que era pra não ter erro. Não ter mesmo. Qualquer... É alto risco. É, pois né? É. Mas o. Eu sei, a Janet Jackson, ela recebeu a ordem, né? De negar até a morte, que foi algo planejado. Ah, foi sem querer e eu gosto de usar estrelinhas no bico do peito. E o cara sabia que ela tava com a parada. Porra, que destacava. Pois é, então, mas eles negam até a morte que foi intencional, porque senão eles tomam um processo de 7 bilhões de dólares e só o Google pode pagar. E a MTV perdeu o contrato pra fazer o show do intervalo. Ah, perdeu? Que... Putz, imagina. Perdeu. Pois é, né? Deu. Ah, finalizando na Globo, o que mais temos? Big Brother, temos lá as gostosas, os peitos que escapolem... Os banhos, né? Que hoje agora não é só os peitos, agora é banho. A mulher lavando a chota. Oba! Não é aquela última que... Aquela moreninha que é catadora de siri? Aquilo foi agressivo, cara. Cara, quem é catadora de siri, cara? Vocês têm que... Pô, coisas recentes eu não assisto mais, cara. A mulher, cara, o Big Brother, a mulher ia tomar banho de biquíni, como todas as mulheres. Ela vira pro espelho, que sabe-se que tem uma câmera atrás... Enfia a mão dentro do biquíni com uma bucha. E começa vlosh, vlosh, vlosh, vlosh. Que coisa agressiva, cara. Foi no primeiro programa, cara. Eu caí pra trás. Caí, sabe, Dragon Ball com as pernas pra cima. Pá! E atualmente a Globo tem páginas da vida. Da vida. Ah, como diria meu pai. Da vida. Torcedor do Básico. A página da vida, mais uma novela de Manuel Carlos, né? É, nada assim, sim, cotidiano, nenhuma história e nudez, e, né? Pornografia, etc. Essas coisas que sempre rolam. Ana Paula Arósio, Full Naked. Full Naked. A mesma esquema da Cláudia Hanna que rolou. Mesmo esquema, só que ela, né? Ela... Tem higiene. A minha esposa gritou lá da sala quando ela viu a cena. Eu vi! Diz que viu, que deu pra ver o esquema lá da esponja. Os pelos pubianos. Isso, assim, que isso? Mas não acreditou, mas foi, cara. No lateral, então. Lateral, exatamente. Mas diz que as... Foi aquele no coquetel, no final, lembra? Que a mulher virava e... Lembro. Mas rolou peitola? Peitola. Com vontade. Começava a ver mais televisão. Aí, não, peraí. Não, isso foi o de menos. Depois tivemos o depoimento. Ah, que beleza. Da, né, senhorinha, cara? O JP não sabe, ouve essa. Isso que é democracia. Você pode chegar na televisão e falar o que você quiser. A véia chegou na televisão, porque no final da novela eles têm os depoimentos de pessoas reais sobre a vida delas. E aí a veinha disse que ela achava que sexo era aquilo lá, papum e vai embora, um abraço. Até que ela descobriu um disco do Roberto Carlos com... Cara, é espetacular isso, cara. O disco... O Roberto Carlos, ele é um cara que tem que ser respeitado também, cara. Verdade. Ao som de Côncavos e Convexos, ela descobriu um novo mundo. E ela falou... Né, disse palavras, né, de... Não, vamos botar a velha Ai, falando. Ai, meu Deus. Eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos e eu ganhei um LP que tinha a música Confus e Conversos. Não sei se saiu direito. Confus e Conversos. Então eu botei na vitrola, aquelas antigas, e fui dormir. E simplesmente, gente, quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Toda babada. Cara, coitada dessa senhora. Que coisa agressiva, cara. Muito. Tem certeza que ela ouviu o Roberto Carlos, não ouviu o Vânia. É isso que o povo quer, né? Cara, eu fico imaginando nessa situação o seguinte. A mulher tava com uma roupa de empregada doméstica. Estilo cozinheira, sabe? Isso. Conhece? Nada no entretenimento. Eu fico imaginando a patroa dela assistindo a novela, comendo sopa. Tu não soube, não, não, eu sei. A mulher foi demitida, uma lambança. Não, conta. Sim, eu sei que ela foi demitida, mas eu fico imaginando um momento... Em que ela tá, olha só, a Cremilda, ela falou que ia aparecer, gente. E tomando sopa, e de repente... Toda babada. Cara, pá! Deve ter sido sopa, isso tudo que ela... Mas olha só, não é só na casa da patroa. Diz que na casa dela, o filho, tá toda a família assistindo e ela... O filho se matou, né, cara? O filho, cara, foi zoado até a morte no trabalho, botaram... Saiu do trabalho. Teve que pedir demissão e tal. Aí ela foi demitida e aí ela tá querendo processar a Globo porque ela acabou com a vida dela, babou a vida dela, né? Babou a vida dela! Porque diz que ela conversou 40 minutos lá com o cara dando depoimento e os caras, botaram logo, né, o que interessa, né, no depoimento. Isso tá me lembrando, numa proporção menor, o filme Máquina Mortífera, quando ele convidou a galera pra minha filha no comercial. Ela vai... Ah, cara, pode ser minha filha, exatamente. Você abre, aí eu falo que pica, que pica. Olha a cobra aí, minha gente! Eu sou uma cobra venenosa. Seguindo nossa programação com o mais recente canal de TV brasileira, a Rede TV, que já deu as caras aí, contratando a Monique Evans na época, já foi, né, já não é mais, mas teve uma época... É, a Monique Evans, ela tava no Shoptime fazendo um programa de venda de DVDs eróticos. É, isso. Mas era puro venda, merchandising não, que ela fazia mas no Shoptime. Mas olha só, quando eu tava na faculdade, a gente visitou os estúdios do Shoptime. O diretor de marketing disse que o programa dela não vendia nada, mas dava uma audiência sinistríssima. Aí tu aproveitou e comprou lá um brinquedinho. Não, pelo amor de Deus. Aí, ó. Mas aí, então, de que não vendia, não, mas o programa era um sucesso. Então, obviamente, ela acabou indo fazer um programa sobre sexo na RedeTV, que durou um tempinho também, depois foi pro limbo, né? Cara, eu vi o programa dela umas duas vezes na RedeTV me deixou um pouco irritado, cara, porque, pô, ela tá fazendo um programa de sacanagem e tudo mais, e ela fazia uns julgamentos de valores das pessoas que iam lá e tal, como se ela fosse... Mas, cara, não soubesse das coisas, é ela... soubesse de tal, o que é certo e o que é errado. É porque ela é evangélica, cara, ela é evangélica, aí ela ficava preocupada com a imagem, com a igreja, com a tal, então ela tentava dar uma pose, assim, de moral na parada. Não tinha nada a ver com o programa. Eu também acho que não tinha a ver, mas era uma coisa... Eu achava engraçado porque ela recebia convidados, aí ela chamava, sei lá, o doutor ginecologista. O cara ia com a intenção de, sei lá, passar informação que as mulheres têm que se cuidar e fazer, sei lá. E ela esculachava foda, cara. Ela vinha com o negócio, mas vem cá, o pessoal reclama muito que o marido é meia bomba, é borrachão. Mas o diretor ficava gritando no ouvido dela, né? Era isso que ela tinha que falar, né, cara? Tem João Kleber, que é tapa na cara, pela porta tapa na cara. Sacanagem, Francisco. Era? Cara, o João Kleber, ele começou pegando leve, fazendo uma espécie de... Ah, de topa tudo por dinheiro, meio né? Isso. E virou teste de fidelidade, né? Não, e ele, conforme o teste foi progredindo, ele foi perdendo cada vez mais o controle. Isso. É, não, é como isso... se fosse um adolescente enlouquecido o programa. Exatamente. Era o teste de fidelidade. Primeiro, a mulher chegava, seduzia o cara. Quando o cara dava o tchan que ia pegar a mulher, ele... Ok, ele parou, né? Agora vai rolar porradaria no palco. Combinado, mas, sabe, dane-se. Sim. E aí a coisa foi evoluindo. Aí passou a beijar o cara, dar uns beijinhos no cangote e tal. Aí, cara, chegou uma vez, eu e a senhora Jovem Nerd estávamos viajando e no hotelzinho lá não tinha TV a cabo, só tinha esses canais. E aí, cara, a gente viu esse programa... E era a mulher na limusine com o cara e a mulher, pá, tirou tudo. Ficou lá, se esfregando no cara e tal. Cara, realmente... E você ficou horrorizado. Cara, ligou, né? Trocou de canal, falou, meu Deus, eu não vou ver isso. TV, não, pá, eu vi. Eu vi como todo bom. Mas é, cara, sabe, TV aberta, né? Que tem que ter... Aquilo tudo bem, era uma hora da manhã, cara, mas eles acabaram tirando o cara do ar. Não é, ele, o João Kleber, ele se esforçou tanto que ele conseguiu ser censurado. O programa dele ficou fora do ar, a Rede Manchete tomou multa, tem que passar programa educativo. E agora ele conseguiu ser expulso da televisão, né, cara? Mas ele tá em Portugal agora, com esse programa, fazendo o maior sucesso lá. É, ele vai sendo expulso e vai trilhando o caminho dele da fora, né, cara? Foi isso que eu ouvi, a história que ele tá lá em Portugal, um mega sucesso lá. Sacanagem! Para! É um afronta, né, cara? Hoje em dia tem Pânico na TV. Pânico na TV. Mulher Samambaia, que também, Sabrina Sacco. Também foi, de certa forma, censurado. Ah, é, porque passou pra de noite, né? É, porque a Sabrina Sato... Descobriram, né, que botar a Sabrina Sato, mãe de gostosa de Fidental... Ajuda, né? Pulando de paraquedas, fazendo qualquer bosta em corrida de avestruz, dava uma audiência do cacete. Barrava o Gugu, barrava o Faustão e eles estavam lá em primeiro lugar, incomodou muita gente. Aí os caras cortaram, podaram o pânico e... Isso é história recente, todo mundo já conhece a história. Eu adoro o programa Pânico no rádio. No rádio eu acho esse da TV um saco, cara. É, a TV tem seus momentos, não é todo... É, cara, mas tu tem que assistir 5 horas de programa pra ver um minuto bom. Tipo de humor que eu não gosto, não, cara. Eu gosto, eu gosto, mas eu gosto bem mais no rádio. O rádio é bem melhor, muito mais liberdade, muito mais engraçado. Apaixonado que acabou se suicidando. Cara, a banheira do Gugu foi algo que realmente faz parte da minha vida. Eu tinha um sensor, o meu relógio biológico, cara, me fazia acordar 5 segundos antes do Gugu falar assim, então vamos lá pra fora pra banheira. Uhum. Eu acordava que nem um Drácula, sabe qual é? Braço cruzado, um pouco. Sabe qual é? Banheira do Gugu. Essa... Cara, a banheira do Gugu era algo que me agredia de uma forma boa. Muito, cara. Quem foi a primeira que é famosona pela banheira? Como é que Nana Gouveia? A mais famosa não. Era a Luiz Ambiel. Luiz né? Ambiel. É. Luiz Ambiel. Mas a Luiz Ambiel, eu não acho. Assim, ela era gostosa e tal, mas eu não achava ela de importante. Importante eram as que ficavam do lado de fora. Torcendo. Com o burrão pra cima. Torcendo, cara? Antes fosse, tá vendo? Com o burrão pra cima, ajoelhadas com o burrão pra cima, jogando água no rosto. É do pessoal que tava dentro da banheira pra atrapalhar. É verdade. E a câmera passeava em volta da banheira, cara, sem limite, sem dó nem piedade, cara. Sem pudor, né? Pois sem falar em câmera, a gente pô, deixou de falar isso, os câmeras mais profissionais que tem são os da Rede TV. Eles são os que pegam o melhor close, que estão direto no assunto. Mas, ô... Esses caras, eles realmente, cara, iam até... Cara, o que eles esperavam era os militares chegarem para com essa sacanagem. Enquanto não acontecesse isso, cara, o cara, o diretor fala, vai, vai. Cara, porque era impressionante. Nana Gouveia era uma que era ótima na banheira, pagava peitinho toda hora. Tinha uma outra argentina que eu não lembro o nome, uma branquela cavalona. Ela entrava na banheira, ela tinha os peitão grandes, cara. Isso. Ela vinha andando de biquíni no andar, até ela chegar na banheira, os peitos já estariam no biquíni, cara. O Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto de Nóbrega, uma vez participando, puxou intencionalmente a corda do biquíni da Luísa Fiel. Ai, que sacanagem. Tomou porrada. Porra, foi eu que eu, filho da p***. Marcelo hoje tá mais velho que o pai, né? Ele desistiu de pegar a praça, né, cara? Ele, ah, fica com essa porra mesmo, eu não quero. Outro que apanhou muito na banheira foi o Ivo Holanda, cara. Caraca, eu lembro disso. Quem de alguma é forma, eu lembro. Ivo Holanda era aquele cara das pegadinhas do Silvio Santos, cara. Aquele barbudinho baixinho, foi. Lembra? Mas ele apanhava por quê na banheira? Ah. Cara, porque botaram ele pra fazer o negócio da banheira com a Luísa Ambiel. O cara nunca viu mulher na vida. O cara ficou completamente maluco, cara. O Gugu falou sabonete, ele entendeu bunda, sabe qual é? Tem que pegar o sabonete. O cara grudou no rabo do Luiz Ambiel, cara. Mas se esfregava. Que nem cachorro, cara. Cara, esse apanhou que nem foi ladrão, cara. É, muito bom. Ela bateu, mas bateu com vontade. Você escutava? Você escutava de casa fazer plaf! Sabe qual é? Tapa na cara. Teve que parar, o Gugu parou. O Gugu parou a parada, a brincadeira lá. E ela, ah, o cara tá me esfregando, que não sei o que lá. Ah! Mara Maravilha, fraco, cara. De sacanagem, né? Não. Fraco de sacanagem, não. Mara Maravilha foi a pessoa que começou, como toda apresentadora, chegou a um nível, um patamar, e quando ela chegou no patamar, ela pirou. Normalmente a pessoa pira antes, faz merda, parece pelada, fotografa, mas quando chega no nível razoável, ela não faz mais nada. Exatamente. Né? Xuxa, por exemplo. Exatamente. A Mara, não. A Mara foi indo. Quando ela chegou no auge da carreira dela, ela posou pra Playboy, ela fez um clipe chamado Curumim, em que ela dança balançando os peitos que não eram pequenos. Eu lembro, vestidinha de índio. Ela apresentava o programa de maiô, cara. Isso é verdade. Ah, que saudade da Mara. Eu me lembro que eu até bati uma aposta com a molecada na época. Que susto, cara. Cara. Eu pensei que você ia abrir o coração agora. Que horror. Que a Mara nunca ia sair pelada na Playboy. É mesmo? E que se ela saísse, eu comprava 10 revistas pra distribuir pra molecada. Porra, aí ela saiu pelada, morrendo uma grana absurda. Mas não foi todo mal, porque a Playboy dela tá até hoje aqui guardadinha, bem guardada. Beleza. Tem umas 10 aqui que não podem ser jogadas fora, porque, pô, é patrimônio da humanidade, né? Muito Playboy bom. Da Xuxa, da Mara Maravilha, essas coisas não pode jogar fora. Pô, do jeito que você tá, ficou entusiasmado, eu acho que ela não deve estar intacta, essa Playboy, não. As assistentes de palco da Mara eram todas iguais a ela, tinha aquele cabelinho franjinha. Cara, eu lembro uma vez que eu tava assistindo, né? Sempre na esperança de algum momento de reflexão. E, cara, aí teve lá um número musical e as assistentes começaram a dançar e gira e pula, cara. E quando elas pularam, uma delas tava com uma camisa, tipo um top, mas não era folgado, sabe? Sim. E, cara, o top subiu e a mulher tava sem sutiã, cara. Olha só, que beleza. Como disse o Fred, eu faltei a escola. Ah! Tem um programa aqui do SBT, que não sei se vocês lembram, que era de viagem, de volta ao mundo. A pessoa participava do programa pra concorrer a uma viagem. Lembram disso? Conheço. Pois então, no programa, o cara era uma gincana, o cara tinha que ir fazendo as provas, era tudo temático em relação a países e tal. E no final ele juntava uma milhagem conforme o que ele ia conseguindo realizar e ganhava passagem ou pro objetivo dele ou pra qualquer lugar na proximidade. É, acho que eu lembro disso, vai. Segue. E aí, tudo bem, até aí nada demais, né? A não ser o fato dos cenários conter mulher pelada. Opa! Sei lá, os caras faziam, agora você está em Aruba, sabe? E aí a praia, as figurantes todas de topless. Que beleza. Ou então tinha uma prova, eu lembro dessa, que era um beliche gigante, e várias daquelas assistentes de palco de pijama. Oh. E ele tinha que trocar o pijama delas. Todas. De sacanagem. E elas ficavam, cara, só de calcinha e sutiã, transparente, e o cara tirando, botando baby doll, tirando não sei o que lá e botando... Bons tempos. Não tinha no Gugu, não tinha no Gugu o negócio que estourar o balão e a mulher tinha que sentar no colo do cara? Ah, tinha. Que beleza. Ah! E aí vamos terminar a SBT com o programa mais famoso e mais esquecido da SBT. Coquetel. Opa, minha fruta é a cereja. Pera. isso, esse programa deve ter surgido de alguma noitada com o Miele, bêbado, né, cara? Falando... Bebaço, né? Na merda, agarrado no palhaço. Esse programa era espetacular, cara. Assim, muita gente não deve lembrar, outros devem. Eu lembro. Pioneiríssimo no ramo dessa galera. Pioneiríssimo. Eram várias. Era descarado, né? Nós vamos fazer um programa com sacanagem. Não era, vamos fazer uma gincana e aí vai ter sacanagem no meio. Não. Yeah. Um programa de sacanagem. Iam dois participantes supostamente inscritos por carta. É, parece, né? E aí você tinha as frutas do coquetel, várias gostosas. E as brincadeiras envolviam você. O jogo da memória, a mulher abriu o sutiã pra você lembrar qual era a fruta que tava tatuada no peito dela. Né? E outros jogos também, que era tudo pra mulher mostrar o peito, né? Claro. E nos intervalos era tutti-frutti, tutti-frutti e pan. Lembra? Era muito bom, cara. Frio, frio, calor. Ah, lembra do calor, frio, cara? E finalizava com um strip total. O strip que era aquela viradinha no final, que não mostrava a Claudio Hanna. Exatamente. Apagava a luz e ficava só a silhueta. E ela virava meio de lado. Isso. É, esfirra de cabelo jamais apareceu no frontal. Caraca, sabe o que eu lembrei que tinha isso também no final? No Vivo Gordo. Jô Soares, lembra? Puta, olha, do fundo do baú, parabéns. Tinha um quadro. Parabéns. Tinha um quadro. Mas não mostrava, não, na hora que ia mostrar, cortava. Era um quadro. Isso, o cara que brincava, isso aqui não pode. Que o Jô Soares fazia dois papéis, o do telespectador e do apresentador do programa. E mesmo, o telespectador ficava, vamos lá, cadê a mulher? Cadê a Sabia, esse cara nunca deixa se divertir. Exatamente, aí rolava uma parada meio coquetel no final, ele ficava puto, jogava cerveja na televisão, era uma coisa assim. Agora, na época do coquetel, o Miele morava num prédio do lado de uma loja que meu pai tinha no Leblon. Olha, meu Deus. Olha, cara, isso. E ele descia, cara, e vagabundo ficava perturbando, né? Fala aí, Miele, faz uma frutinha, não. Aí ele, não, só pra diretoria. O Miele, há pouco tempo, desceu da cobertura dele e tava chumbado, amigo. Eu sei, né? Voou da escada. Coitado, Miele, cara. Abriu a cabeça, que cara. Bom. O cara passou mal de bocado, coitado, cara. Coitado, Miele. Pois é, não merece isso, cara. Ele merece amplo respeito de nós. O programa, cara, tinha seus momentos clássicos. O que eu não esqueço era um que era a pergunta final pra liberar o striptease completo. Ah. E aí giraram a roleta lá, os dois participantes, a mulher, se não me engano, tinha que responder. Aí ela tirou lá uma carta e aí o Miele fez a pergunta. Qual é a cor do Incrível Hulk? Verde, azul ou vermelho? Uhum. Aí a mulher errou. Meu Deus, cara. Ela falou vermelho, sei lá. E aí teve o striptease completo pra alegria de todos nós. Ai, que beleza. Mas o Coquetel, cara, é um programa banido. Você não acha nada na internet sobre o Coquetel. Você não acha uma referência do programa. Você não acha... Em todos os sites que falam de TV brasileira, de programação de emissora, sei lá, na Bandeirante tem o Cine Band Privé, e no Cinema Nacional e os outros canais, cara, no SBT não tem Coquetel. É, tio, eles consideram o passado negro do SBT. Eu sei, cara. Deve ter terminado com o Miele bêbado dando um soco na cara do diretor e pegando o carro. Só pode ter sido isso. A gente vai pra sacanagem profissional. CNT é um canal de TV que chegou no Rio de Janeiro. Ele já era do Sul, né? É, do Paraná. Peraí. CNT no Tchau Borghetti? Exatamente. Tchau Borghetti, é. Puta, um clássico, né, cara? Muito bom. Quebra a bunda dele! Eu fico desgraçado da minha cabeça. Eu pego... olha aqui, ó. Foi... Eu fico desgraçado da minha cabeça. Foi roubado! Eu fico desgraçado da minha cabeça. Cara, eu usei tanto tempo essa frase no Messenger, cara. Eu fico desgraçado da minha cabeça, cara. Lembra? Mas não tinha puto. Nudez no programa. Não tinha nudez, vamos voltar. É Calígula, cara. A CNT entrou na região sudeste botando Calígula. Prometendo Calígula. Prometendo não, eles passaram. Eles passaram, Calígula em duas partes. Sim, claro, né? Passaram a primeira e não. Cara, eu lembro que quando passou. Quando passou a primeira parte de Calígula, cara, o dia seguinte de aula, não se tinha outro assunto. O colégio só falava, não só os homens, como alguma das mulheres. Só se falava de Calígula, cara. Todos os alunos mais magros e abatidos. Calígula era com as playmates lá, né? Da penthouse, cara. E era um filme sem dó nem piedade, cara. Não teve nenhuma censura, Calil. Não. Mas eles não conseguiram passar a segunda parte. Não, aí que tá. Eu lembro desse dia, sexta-feira, todo mundo sentado nas suas casas, trancado nos quartos. Mãe, vou dormir, tchau. E todo mundo em frente à televisão esperando a segunda e conclusiva parte de Calígula. Afinal, a gente precisa saber como termina essa história, né? Cadê o Calígula? Cara, daqui a pouco entra aquela tela azulada com texto. Isso já dá um frio na... Eu de lembrar fico triste, cara. Por ordem do meritíssimo juiz Ciro Darlan... Ah, Ciro Darlan desde essa época. Foi proibida a exibição da segunda parte do filme. Os troncos telefônicos do Rio de Janeiro congestionaram todos, cara. Eu tinha amigo meu ligando, tinha amigo meu correndo na rua, os interfones do prédio, cara, as pessoas não se conformavam, cara. Pô, cabeçada na parede, né? O que aconteceu? Você tinha preparado um exército e tinham eliminado a guerra. Exatamente. Você imagina como ficou, cara, essa cidade durante o período, cara. Foi a quantidade de pipoca pro ar que não conseguiu. Muito bom. Eu lembro desse episódio. Eu lembro que não vi a primeira parte, fui ver a segunda parte, que me avisaram. E eu participei da tela azul no pênalti. Foi isso, hein? Você foi o pé frio da história. É, cara, só pode ter sido mesmo. Mas aí cabe a pergunta, Jovem Nerd. Você já viu Calígula? Não, então desde então trauma de infância, nunca vi. Senhor Zagal, por favor, né? Mas olha só, o Calígula... Não. Agora eu tenho que contar uma passagem do nosso amigo Zagal. Conte. Ele tem Calígula gravado. Sim, claro, tem a versão completa. Uma vez eu ligo pra ele e falo, aí, você pode gravar pra mim o show do Lenny Kravitz que vai passar na televisão porque não vai dar pra ouvir e tal, não sei o quê. E não, beleza, eu gravo. Gravou. Passa um, dois dias, a minha ex-namorada, que estudava no mesmo colégio dele, passa na sala dele e fala, ei, por acaso você trouxe a fita com o show do Lenny Kravitz? Ah, que mancada, cara. Na hora que ele vai entregar pra ela, ele tira de novo assim e fala, mas vem cá, pra quem é a fita? Ela fala, é pra mim, eu que gosto do Lenny Kravitz. Cara, eu gelei todo, cara. Se ele não morreu ali, cara, o coração dele é muito bom. E ela... a fita da mão dele, porque ela levou, eu não sei como ela levou a fita pra casa. Ela mete a fita no vídeo cassete e daqui a pouco ela me liga. Que porra é essa, cara? Que é isso? Como é que o cara me grava um filme de sacanagem pra mandar pro meu namorado? Eu falei, que filme de sacanagem? Do que você tá falando? Eu, não, por que aqui? Pô, eu tô vendo o Lenny Kravitz, entrou aqui uma geba enorme. Não tenho a menor ideia do que você tá falando, cara. Me esquece, cara. Mas o Calígula é um filme de sacanagem com alguma história ou é um filme de história com muita sacanagem? Porra, é um filme com muita sacanagem, né, que tem alguma história. Ah, tá. Não, eu diria até que é um filme histórico, né, cara? Ano e tudo mais. Fora Calígula, a CNT passava dia sim, dia não, Alcova. É verdade. Mais uma coisa que eu só lembro Alcova do nome. Alcova é o filme mais sinistro que existe no mundo. É, né, cara? Ele tem um clima, né, assustador, né? Assustador. Filme. Alcova é assustador, cara. Aquela escrava do cara é um negócio assustador que eles fazem com ela. Era o quê? Era um filme de sacanagem meio terror? Era menos de sacanagem. Não era de sacanagem. Ele era um filme, sabe? Não era terror. Era um... Sei lá. A garota morava numa casa... Um drama enorme. É um drama. É um drama, é. Mas com nudez. Com nudez. Muita nudez. Sacanagem explícita, né? Porque tinha sacanagem explícita, não. Aquela cena do jardineiro que invade a casa pra... Porra, com um requinte de crueldade. Era tenso, o Cuba era tenso. A CNT teve um programa chamado Puro Êxtase, com a Regininha que Poltergeist, que não vingou. Com quem? Regininha Poltergeist. Ah, não sei se posso guardar, uma vez, nossa querida Regininha. Não fala isso. Mas fora o Puro Êxtase, que não vingou, teve a importância da CNT, a importância atual... É pelo programa Festa do Malandro. Ah! Da onde despontou. Pegadinha do malandro! da onde despontou ninguém menos, cara, do que a musa nacional do pornô, Vivi Fernandes. É verdade. Vivi Mas Fernandes o... era uma das assistentes lá do... Mas que peraí, o Sérgio Malandro... Tira, para com isso, que isso dá processo. A gente que tem que botar o terninho e ir lá na audiência. Mas é, cara, do Festa do Malandro, aquele programa que não tinha nada com nada, saiu Vivi Fernandes. E ela é a atriz pornô mais gostosa do Brasil, da história do Brasil, né? Sim, ela é. Porque o Brasil é meio fraco de atriz pornô, né? É, mas ela, cara, ela tem... Pornô ou ela só faz esses videozinhos que passam por lá? Não, pornô. Não, malandro. Pornô e pornô de qualidade. Sexy hot, cara. A gente não pode, né, cara? Deixar de falar em nudez na televisão sem abordar a maior festa folclórica do Brasil. É verdade. O carnaval. Olha que beleza. Talco no salão. Talco no salão, cara. Eu quero ver com balançar. Exatamente. Carnaval é clássico pelos desfiles, né, cara? Que sempre gostosas, peladas. Sempre a roupa cai, o band-aid escorrega. Escola, né? De alguma forma, sempre. Você não vai falar do Clóvis Bornai, não, né? O Clóvis Bornai, cara, é um or concur, cara. É, o Clóvis Bornai já botou a mão no capô do carro do Azaghal. Eu é sei verdade, porque eu estava cara. Pra lá e vi. Que é isso? Verdade. Meu Deus, como? Você quase atropelou ele? Não, eu parei que eu vi. Cara, eu vi uma luz. Aí você gritou: O concurso. E aí eu vi uma luz e eu parei o carro, meu irmão. Falei: o que que tá acontecendo? Alguma coisa. E aí passou, cara, Clóvis Bornai com todo o seu esplendor. Meu Deus. Na frente do meu carro, ele já tá velhinho, Tati. Uhum. Ele se apoiou no capô do carro pra continuar andando. Mas cheio de plumas e paetês. Ah, ele tava louco, camisa brilhosa. Você é que foi isso, Copacabana? Copacabana. Lógico. Esse tipo de coisa só acontece em Copacabana, cara. Só. E os bailes, cara, os clássicos bailes do Scala, mas a gente pode começar falando do baile do Ilha Porchat. Ah, que estivemos lá em loco, hein, pra visitar esse museu da sacanagem. Nós estivemos na porta do Ilha Porchat, prestando uma reverência ao Bolinha. Conte, não conheço. Você é um cara que me decepciona às vezes, cara. Eu sou nerd, você tá entendendo, nerd? Você... esse é o conceito, não conheço. Ilha Porchat era um baile que rolava em São Vicente, né, Santos? Como é que eu vou conhecer isso, vai? Passava na televisão e apresentado pelo Bolinha. Acho que o Emílio Surita apresentou junto com ele uma vez. O Emílio Surita apresentava na Band. Ele cobria na Band, era isso? Passava na Band? Acho que era na Band, Bolinha. Era, né? Então... O importante não era o canal, o importante era o Bolinha. Então, uma vez que foi sensacional, foi uma entrevista dele com o Nelson Piquet dentro do baile. Nelson Piquet com a camisa amarela, que tinha uma mulher pelada na camisa. Nelson Piquet era uma surpresa, né, cara? Isso passa um mó gostoso, né, cara? Começa a dar mole pro Nelson Piquet e o Bolinha querendo continuar a entrevista, o Nelson Piquet, peraí, Bolinha, começando a conversar com a mulher e o Bolinha metendo o microfone e o cara tirando o microfone, ele, pô, Bolinha, tá vendo que eu tô aqui num negócio importante, cara? E saiu fora, largou o Bolinha no meio da barra. Que excelente. Eu lembro uma vez do Bolinha, o programa passava, mostrava cenas do baile, né, panorâmicas. Depois voltava pra uma mesa onde tava o Bolinha, atrás da mesa, em pé, e ele apresentava várias mulheres que estavam dentro do baile, sacou? A produção ia trazendo uma fila, e tinha de tudo, né, cara? Tinha desde de Miss Santa Catarina, até Miss sei lá o quê. Uhum. Não, eu pensei que você ia falar agora de uma coisa que o Bolinha gostava muito, que era perigoso. O Bolinha se amarrava num traveco. Que isso, olha. Deus, minha, cara. Se amarrava e mostrar um traveco. Horror, olha, cara. A memória. É verdade, ele mostrava o traveco toda hora, cara. Mostrava toda hora. Não, mas é. Ele gostava... E falava, tá linda, maravilhosa. É, tá linda. Tava lá no papel dele. Agora. Cara, tem uma vez que foi muito engraçado. E voltou pra ele e entraram quatro mulheres pra ele falar, perguntar de onde era e tal. E as mulheres eram horrorosas, cara. Mas eram uns cachorros chupando manga, cara. E aí o Bolinha, né, cara, o papel dele encarou o personagem e foi. E aí, querida? Sua mão no ombro, é da onde? Aí a mulher, ah, eu sou de sei lá onde. A outra. Foi perguntando pra todas, né? Aí elas, conforme ele terminou, elas saíram de lado, né? E a câmera fechou nele. E a câmera fechou, cara. Ele deu uma olhada meio de lado, assim, meio piscando, e falou: a gente faz o que pode. Meu Deus. Mas era maneiro que ele botava uma pilha em neguinho pra se beijar, se pegar, se botar a mão em tudo quanto era lugar. Ah, ele era um louco, cara. Era muito bom, bicho. E os bailes do Scala, né, cara? São um evento do carnaval. Exatamente. Você sabe que eu particularmente detesto carnaval. Acho um troço chato pra cacete. Eu acho que o carnaval só tem uma coisa que vale a pena. Porque é tão ridículo, é tão bizarro. Me agride tanto. É tipo casquinha de ferida, que você sabe que dói e se tira, mas você continua tirando. Entendeu? Uhum. Que é o Gala Gay. Cara, o Gala Gay todo ano eu faço questão de ver. Faço questão. Ah, passou o Gala Gay no dia tal. Mas isso é eu ligo. Uma total inversão de valores, cara. Porque você espera o ano inteiro pro Garamal chegar pra ver o Gala Gay. Eu sei, cara. Ah, cara, não, olha só. Todo mundo gosta de ver o Gala Gay, cara. Todo mundo vê. Sei, todo mundo vê, bota lá, antes era o Otávio Mesquita, agora é o Vesgo e o Silvio que fazem. O Otávio Mesquita ia nos bailes de carnaval com o Morceguei. Morceguei. Ele ia com um gorro do Batman, rosa choque e asas, cara. Que beleza, hein? Teve uma vez que ele chegou pra uma traveca, ele ficava perguntando a todo mundo, você é operada, amor? Você é operada? Aí uma lá não gostou da pergunta. Ele, olha, eu acho que você é um jornalista de respeito, não deveria estar fazendo essas perguntas e tal. Cara, ele bolou no santo. Ele ficou meia hora. Não, deixa eu te explicar. Eu passo essa pergunta pra todo mundo. Cara, ele não deixou a traveca que ele ia embora pra pular lá o carnaval dela. E ele puxava ela pelo braço. Não, mas olha só, eu... Você tem que entender que eu faço isso com todo mundo, elas me adoram. Vocês não me adoram! Aí ninguém respondia, sabe? Ficou maluco, cara. Ficou louco. Muito bom. Uma vez um tio meu, que o David conhece, ele num desses bailes de carnaval, rolava uma revista que depois saía com fotos do... É, com fotos do carnaval, né? Cara, ele saiu numa página central... com a boca nos peitos de uma mulher, cara. Aí ele falaram pra ele que ele tava na revista, ele saiu que nem um alucinado por Ipanema, comprando todas as revistas, pra, pô, não ter correr o risco da mulher dele pegar, cara. Ai, que horror. Nos bares, cara, e tem de tudo, né, cara? O baile de carnaval é close por debaixo da saia, mulher sem calcinha, né, cara? Tem de tudo. É verdade. E aí tem um clássico do carnaval. Que era um baile apresentado pela Rogéria, eu acho, e a Cristina Prochaska. E aí tá aquele negócio, aquela musiquinha. Tá todo mundo dançando com o dedinho pra cima. E uma mulher de biquíni em cima da mesa. E o cara falando, a repórter, era um homem o repórter, não lembro o nome dele. E a mulher dançando atrás. Peraí, repete o nome das pessoas, do repórter. Era a Cristina Prochaska. Cristina Prochaska. E a Rogéria. E a Rogéria, isso. E tinha um outro cara, sabe? Ah, um genérico. E o genérico estava falando alguma coisa pra câmera. Isso. E fala, cara. De repente, a mulher que tá dançando de biquíni arranca a peça debaixo do biquíni. O diretor meteu a mão na cabeça e gritou... Fecha na Prochaska! Cara, o cameraman não pensou duas vezes, cara. Meu Deus! Ah, close em rede nacional, cara, daquele da Prochaska da menina, cara. Muito bom.